receio de dizer alô. Não mude seus olhos pra outro lugar, não fique com medo. Quando alguém te perguntar se eu sou ainda o seu grande amor, responda apenas que não vai contar os nossos segredos. Deixa a dúvida no ar, pra ninguém saber o que aconteceu. O amor de repente irá voltar pra convencer você e eu. A gente não foi feliz como podia ser. Amores são coisas da vida.